Sete zero grau, 10 mais. desejo de parabéns no 10, coxinha, pela zona 2, fone, no localizador. Fone 970, rede de velocidade, para 2, 3 anos. 980, passa nível 200, chama agora o campo, repetir frequência, 125, decimal 45, alterna, 126, decimal 85, aliado. Pouso pistão 0, vento 0, 8 0 graus, 1 0 mais. Foster. 774 visual comboio da Gol final do Lugano. Após a passagem do bonde da Gol, autorizado a alinhar e manter cabeceira Lugano, azul 2774. Após a rolagem do Embraer da companhia, autorizado a alinhar e manter. O 1970 no solo aos 3,6, libera direita, chega no solo 121 no decimal 9. Bravo 40, puxando o controle 120, decimal 8, seu rumo. 120, 8, boa. Controle, boa noite, o azul 4959, faça mil pés. Boa noite, 4959, azul, tudo é para ali, 140, vou direto para lá. Direto para lá, só vendo 140, azul 4959. 172, decolado aos 45, confirmando o transponder 5016. Chega o controle 208, seu bom voo. Positivo 5016. Chega o controle agora em 208, boa noite, obrigado senhor. Bom voo. Abraço, obrigado. Boa noite, continuado 072. escuta. Sou 1192, contato mandado a decolar, escuta via Romeu 370, e Sucuca. Negativo. Autorizar a decolagem pista 10, vento 0, 8, 0 graus, 109. frequência 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85, boa viagem. 6 graus, eu não tenho mais. Repouso, contato 354. Roma 354, no solo 09, libero o escuta de feia. Mantendo escuta alta, Juliette, portão 5. Corrige, mantém antes da Juliette, ok? Aguarde a liberação do 5. 8, acende a estação, 300 MHz, desta via para 3, 7, 6, 5, 0, 1, 2, informe no local de 0.